Fala galera, estamos chegando com o quinto episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini. E essas lendas japonesas podem até dar medo, mas acho que nenhuma delas superam o velho do saco. Muito bom, muito bom. Bom, aqui é o Jun. E eu morro de medo, nunca consegui terminar de assistir um filme de terror sem fechar o olho e ficar com medo. Mas eu acho muito interessante esse tipo de coisa, não paro de ver isso. Aquilo aqui e eu vejo gente morta. Com qual frequência? Todo tempo, cara. É isso aí, galera. Nesse episódio a gente vai estar falando aí sobre lendas urbanas japonesas, né? Falando um pouquinho de terror aí no Papo de Japa. Então, se prepara aí que tá começando mais um episódio. As lendas urbanas, né? Acho que todo país tem as suas, né? E quando a gente para pra estudar alguns casos, tem até umas similaridades, né? Que, por exemplo, tem uma japonesa que lembra bem a nossa versão da loira do banheiro, né? Seria tipo a... Toire no Hanako. Seria tipo a Hanako do banheiro. Reza a lenda que houve uma garota na qual foi no banheiro no terceiro andar, na última porta. Quarto banheiro de não sei o que lá. E simplesmente ela foi lá, entrou lá e morreu. Apareceu morta e dizem que esse espírito dessa garota sempre fica lá. Aí sempre que acontece de você ir no banheiro e chegar lá e bater na porta 4 vezes e dizer: Hanako, você está aí? Hanako, você está aí? Ela vem e abre a porta e te joga dentro do ralo e você vai embora com ela. Não sabemos pra onde vai parar isso, mas eu acho que ela vive no meio do esgoto. É, vou saber, né? Ela tá ali com as tartarugas ninja. Pior que no Japão todo é conhecido, hein? Então, mas... todas as escolas aparecem, cara. Eu fico imaginando, se aqui no Brasil existe a loira do banheiro, e deve ter pego de algum lugar, certo? É, se você for ver, é bem parecido, né, cara? Então tem algum influenciou o outro, né? É, alguma coisa. Altura a gente não sabe quem influenciou quem, mas com certeza dá pra ver que a ideia é parecida. É bem parecido. As escolas do Japão possuem várias histórias. Piano de noite, de madrugada, tocando sozinho, pessoal jogando basquete, sendo que não tem ninguém dentro da quadra. Sobre você simplesmente subir as escadas e alguém tá descendo e você vê, daqui a pouco você não vê mais. Ou contagem da escada também. É, também tem. Ah, tem muitas lendas diferentes, né? E essa em si foi alguma coisa que, tipo, me pegou, porque eu falei, nossa, que coisa estranha, né? Você abre a porta do banheiro depois de chamar a mina 4 vezes e ela simplesmente te leva pra dentro do ralo. Tipo, ela dá descarga com você dentro e você vai... Eu fico me lembrando, essa mina mora em Hogwarts, né? É, poderes mágicos. Hogwarts não, desculpa, lá no Ministério da Magia, né? Que eles entram pela privada. É, e falando daqui, né? Quando eu descobri essa lenda aí da loira do banheiro, eu confesso que eu fiquei em choque no começo, cara. Que era novinho ali, 5, 6 anos ali, e na escola, criou aquela resistência de no banheiro da escola, né? Tem esse mito, né? De você usar o banheiro fora da sua casa. E talvez todo mundo tenha esse mito ali no subconsciente, justamente por causa dessas lendas urbanas aí quando você é criança, né? Que você fica ali com medo, caraca, eu vou no banheiro, que não era minha casa, vai acontecer algo ruim comigo. E aí você cresce escutando isso, e aí hoje em dia você tem essa resistência aí pra usar o banheiro de um lugar desconhecido. No meu caso, é porque eu tive más experiências, não é pelo fato do medo da loira do banheiro. Eu tive muito medo no começo, sim, claro. Todo mundo tinha aquele medo, nossa, ela vai vir aqui com a serra elétrica e matar todo mundo. São histórias totalmente diferentes, várias pessoas contam de várias maneiras diferentes, né? Eu sou já da mina que tinha serra elétrica, que ela vem com tesoura e assim vai. No meu caso, eu tenho experiência ruim de entupir o vaso de um amigo meu e simplesmente... Então, é realmente meio complicado, porque aqui no Brasil, tem vários tipos de diferenças de falar da loira do banheiro. Nesse Toire do Hanako não é diferente. Lá também as escolas contam de formas diferentes, de várias formas que acontecem e assim vai. E tem várias pessoas que falam que já viram a própria Hanako, né? Então, é aquela coisa, vou acreditar no cara que viu um negócio. Tem várias lendas de como você fala assim, como derrotá-la, que não sei o que lá, mas não vamos ao caso, né? A cerimônia de invocação, que é engraçada, né, cara? Porque você tem que ir ali no banheiro, falar 2, 3 palavras ali, 4. Repetir o nome do personagem, né? Do personagem. Do personagem, no caso, e dar descarga que ela aparece, né? Não, mas no caso dela, é bater na porta. Bater na porta. Você tá, a quarta porta, ela tá fechada, porque 4 é no Japão é um número amaldiçoado. Sim. Pelo fato de ser it, ni, san, shi no 4, 4 no caso seria a mesma coisa que morte, shi. Por isso que muitas vezes eles trocam shi por yon. É, exatamente. Ou simplesmente pulam, né? É, simplesmente ou pulam, entendeu? Então é um número amaldiçoado. É como se fosse o número 13 pro Oriente, entendeu? Ocidente, no caso. É, que a loira do banheiro, né? Você tinha que falar ali três palavrões ali e dá descarga. E, cara, tipo, para pra pensar hoje é bizarro, né? Mas quem nunca tentou, né, na verdade? Eu nunca. Eu nunca tentei, não. Eu não quero arriscar. Se vocês quiserem fazer aí, galera, ó, façam e me contem a experiência se vocês sobreviverem aí. É. E eu tô de boa. Seguindo essa linha aí de lendas meio que com teor infantil, né? A gente tem aí a boneca de O Kiko, que é uma lenda bem famosa também, né? Não, mas detalhe, essa não é lenda. É real mesmo. Sério? Essa não é lenda. Tipo, tem provas do que tá acontecendo lá mesmo. Tipo, cientistas pararam pra tentar, tipo, tentar descobrir o que acontece, mas simplesmente é o cabelo de uma garota que cresce numa boneca. É, vamos explicar como que é, né? O caso, né? Basicamente, é uma boneca amaldiçoada que cresce o cabelo. Tanto que no começo era até o ombro, que vai até a parte da cintura. E vai crescendo sozinho. Tanto que no Nihon, ela tá dentro de um templo, né? Para poder... deixar ela lá, né? É, pra ela não ficar irritada ou furiosa, né? Que é um tem um certo dia e data, eu não me recordo, mas que é usado pra cortar o cabelo dela. Nossa. Uma vez por ano. E a lenda diz que a dona dela, que era uma garotinha também, que faleceu, que entrou, incorporou, né, a boneca. Mas como? A garota morreu? Ela morreu de doença. Ah, morreu de doença. Lá em Hokkaido. Então, talvez o espírito não tenha descansado, né? Que ela gostava muito da boneca, né? Ah. Se ela pegou, tanto que depois, quando faleceu, ela acabou... Entrou na boneca. É, entrou na boneca. Aí, simplesmente, o cabelo da boneca cresce. Os cientistas disseram que o cabelo é real, pelo que eu soube. O cabelo é real e as unhas também crescem. No Japão tem bastante casos de bonecas possuídas. É, tem bastante história, né? Existe um templo só para isso, né? O pessoal leva bonecas, tipo, ah, isso aqui mexeu de madrugada. Isso aqui, ela gritou de madrugada. Pô, sinceramente, como aconteceu uma vez comigo... Não, olha, gente, eu odeio futebol. Eu vou falar desde o começo, eu odeio futebol. Mas eu vou contar uma história que foi muito extensa pra mim. Eu tava em Santos, na casa de um parente, e era tipo de madrugada, quase umas meia-noite. Madrugada pra mim era criança, né, gente? Madrugada praticamente. Meia-noite pra gente era raro ficar acordado. Então, simplesmente, eu tava passando no corredorzinho e tinha uma boneca. Uma bonequinha, sabe? Aquelas bonequinhas que antigamente era bem famoso, deixa pendurado no... com o nome do time, né? Era São Paulo, no caso, né? Mas isso não veio ao caso. E simplesmente a boneca olhou pra mim e gritou, cara. Caraca. Eu entrei em pânico e comecei a chorar que nem um bebezinho, velho. Cara, você não é seu amigo, não. Até hoje, se fizesse isso comigo, então, ia chorar. A minha mãe falou assim: o que foi? Na hora que eu falei a história pra ela, começou a rir da minha cara. Eu, sério, eu tava gritando ali, ó. Gritou pra mim ali. Aí ela ficou rindo da minha cara. E todo mundo começou a rir da minha cara. E eu acho que eu fiquei com uma cara de medroso naquela parte, ó. É, né? Quando a gente é criança, né? A gente acaba vivenciando esse tipo de experiência mesmo. Vira e mexe, é muito difícil que alguém acredite na gente, né? A gente sempre fica ali com aquela... com a imagem de mentiroso, né? Ou de lunático mesmo, né? Que é só coisa da sua imaginação. Fato. Muitas vezes são verídicos mesmo, né? Acontece com a gente não sabe explicar o que é, né? Mas aconteceu. É, no meu caso também. Quando eu tinha em torno de 5 ou 6 anos, eu lembro que eu sentava no sofá, ou melhor, deitava no sofá. Claro que você tá vendo a TV, mas você consegue ver ao redor, não consegue? Sim, a imagem panorâmica, né? Sim. Seria lá. Você sabe que tá vendo TV. Visão paralela. Mas tem... você consegue ver alguém passando assim no corredor, você vê coisas no canto da parede, fica tipo... mas como você é criança, fica tipo... é normal, velho. É normal. Ah, se eu tivesse... se eu, quando eu fosse criança, visse essas coisas assim, eu não ia falar normal, não. E, tipo, cabeças no canto da parede. É, você falou que elas ficavam, tipo, no canto da parede e fazendo uns negócios estranhos, tipo... não, mas eu só ficava olhando com raiva. Só. E, tipo, pra mim, como eu era pequeno, era, tipo, normal. Tanto que eu falava pra minha mãe, não, isso é essa imaginação. Aí acabava por isso. Sempre, né? Assim, né? Aí eu ficava, tipo, beleza. Mas não teve uma vez que você tava andando de bicicleta com os amigos? Não sei se era com os amigos ou sozinho. Ah, sim, sim. Você passou, eu tava andando senhora com o pessoal do vizinho, assim, né? Tava andando de bicicleta lá, tranquilo. Daqui tem uma hora que eu comecei a cansar, né? Falei, beleza, vou sentar um pouquinho aqui, aí na calçada mesmo, né? Eu deitei assim, vou descansar um pouco. Aí eu fechei o olho, e quando eu abri, falei, onde eu tô? Não, você tava na sua rua. Então, mas... só que você não sabia o que tava acontecendo no topo. Exatamente. Eu olhei pro lado, assim, já não tinha mais ninguém, né? Até porque tava com todo mundo da rua ali andando de bicicleta. Não tinha pássaro, não tinha carro, não tinha pedestre, não tinha ninguém. Aí comecei a achar estranho, porque tava aquele silêncio, sabe? Geralmente você escuta barulho de carro, de moto. Parecido quando você tá com pressão baixa, né? É, de tiro, sei lá. Aí de repente parou de tudo. Aí você virou um fantasma, tá ligado? Aí parou tudo, eu fiquei tipo, ué, né? O que tá acontecendo aqui, né? De repente, eu olho pro lado, assim, do meu lado já. Uma velhinha e uma garota jovem, assim, aparece, passa do meu lado, olhando pra mim. Aí eu estranhei, né? Peguei a bike lá, fui atrás, mas depois não achei mais ninguém. E de repente, volto em si, sabe? Eu acordo assim, pra caramba. Aí todo mundo brincando de bicicleta, pá... O barulho voltou. O barulho voltou, eu fiquei tipo... assim, poxa, voltei pra Terra. Eu voltei pra Terra aqui, o que aconteceu aqui, mano? foi tenso, cara, e não foi a primeira vez. É, complicado essas coisas, né? Sim, na segunda já foi na casa do meu primo, né? A gente tava jogando Dance Dance Evolution. Nossa, ele ficava nisso. Tá aqui pelo controle. Porém, teve um certo momento que, quando me dei conta, eu tava num lugar, assim, parecendo um deserto, cheio de areia e só um caminho de pedra, assim, na minha frente. E lá no fundo, assim, várias montanhas. Isso porque eu conseguia me ver ainda. Eu tava me vendo lá de cima. Primeira pessoa. É. Uhum. Tava me vendo lá de cima. Aí, só que eu tive meio impressão que eu tive que andar, né? Eu tinha que andar. Só que meu corpo não se movia. Aí nisso, eu acordei. Com meu primo falando: acorda, cara, você tá bem? Você tá uns 5 minutos parado aí, cara. É igual aquele. Tem uma lenda em si, né? Que dizem que quando os japoneses morrem, eles atravessam pra outra margem e tal, não é? E me lembra isso, porque todas as imagens que eu vejo sobre esse tipo de coisa, tem umas pedrinhas andando assim no chão. Você tava quase atravessando pra outra margem, rapaz. É, então... Tipo... Ele já ia abandonar esse mundo e ó... É, eu tinha adeus impressão... vocês. Eu tinha a impressão que, tipo, caramba, tem que andar, né? Mas só que eu quase não andou. Nisso eu voltei, já o game tinha acabado, já. Eu tava com game over ali. Meu primo quase me batendo de raiva. Mas pensa. Mas você sabe que você falou a verdade, João. Lá no Japão, dizem que quando você falece, você tem que atravessar uma ponte, né? Da margem. Sanzunoka lá, né? Você atravessa e já tá pro outro lado do mundo. Só que quando não é a sua hora ainda, dizem que aparecem pessoas que você conhece, que já falecidas, que falam, você não pode atravessar ainda. Volta pra onde você tá. Cara, me deu um arrepio aqui, rapaz. Mas eles te dão um empurrão, aí você sabe que tá em pé, mas quando eles te dão um empurrão, você começa a cair. Aí você volta pra onde você tá. Hospital, por exemplo, né? Ou num acidente, assim, que aconteceu. Bom, esperamos que eu sempre vejo as pessoas me barrando. Quero morrer não, rapaz. Mas então, isso me lembrou, tipo, me veio a imagem na cabeça quando ele falou sobre isso, que tinha umas pedras assim e tal. Eu falei assim, não, parece que ele tá atravessando a margem e tal, lá, pra ir pro outro lado da vida. E tem vários livros e vários tipos de coisas que contam esse tipo de coisa, né? Eu me lembro que existe a lenda do Inferno de Tomiko, né? Que se encontra um poema que foi escrito por um cara chamado... Eu não sei, é um nome muito longo. Se chama Yuun Tainuhiko. Sei lá como fala isso. E esse poema você consegue encontrar num livro chamado The Heart is Like a Rolling Stone. Eu não lembro muito bem a data e tal, mas é uma história... de Tomino, que eu acho que é uma garota, não sei dizer o certo, que morre e vai diretamente pro inferno de uma vez só. E dizem que se você lê em voz alta, você mata todo mundo que tiver à sua volta e você junto. Maluco. A pessoa não tem nada a ver e morre junto. É, simplesmente morre junto. Se você lê em voz alta, vai todo mundo morrer. Na hora errada, não. Quem ouvir, exatamente. E só que dizem que se caso você não morrer, você vai ter azar pro resto da vida. Tudo que é de ruim vai acontecer com você, entendeu? Então, voltando na parte de colegiais e tal, existe uma lenda que, na qual eu gostei bastante dessa lenda em si, que existe filme sobre, eu nunca tive coragem de assistir. A lenda de Kutsuki Onna. Simplesmente é o quê? Era uma garota que era muito bonita. Muito bonita, todo mundo tinha inveja dela. Ela era muito linda. Então, ela tava andando de boa e tal, daqui a pouco as meninas tinham muita inveja, porque no Japão a inveja é, tipo, muito grande, de uma menina com outra, assim vai. E simplesmente arrastaram a mina pro banheiro e cortaram da bochecha, da boca dela, até o final da bochecha, com a tesoura. Depois disso, a menina ficou muito ruim, começou a ir pra escola com uma máscara, e ninguém sabia o motivo, porque só elas souberam o que aconteceu ali, e ela depois, ela entrou simplesmente em uma depressão profunda, e morreu em desgosto, né? Nessa que ela morreu em desgosto, ela ficou com coisas pendentes aqui, então ela simplesmente vaga por aí, você encontra com ela na sua frente, assim, dela olha pra sua cara e fala assim, eu sou bonita? Se você responder sim, ela vai simplesmente tirar a máscara e falar assim, você ainda continua concordando com isso? Daí se você falar sim, ela fala assim, ela vai pegar a tesoura e vai falar assim, eu vou fazer isso aqui igualzinho você. E simplesmente faz isso, entendeu? Agora, se você falar não, ela vai ficar com raiva e vai te matar. Você não tem escapatória. Você não tem escapatória. Depende. Me disseram, não é certeza. Várias pessoas conversando por aí disseram. Você pode falar assim, talvez. Se você falar talvez, ela vai ficar tipo com aquela dúvida. E você corre enquanto ela estiver com dúvida. Aí você nunca mais vai ver ela na sua vida. Mas disseram, já que já viram muitas vezes essa garota por aí. Vai que era um cosplay, né? É. Mas eu prefiro não arriscar. Se eu encontrar essa mina, a primeira que eu vou falar pra falar assim, adeus. Eu não vou falar mais nada, eu vou correr que nem um retardado. Só isso. Ou vai que eu chuto. Vai chutar que é macumba, né? Que é menina, vai que não é forte, né? É, você também não pode falar que ela tá gorda, né, cara? Porque aí você... É, aí ela vai ficar com raiva, né? Vai estar assinando seu atestado de óbito aí na hora. É, exatamente. Também tem uma lenda japonesa que eu acredito que seja bem famosa. Chama Teke Teke. Nem sei lá como você se expressa dessa forma. Mas, assim... É simplesmente era uma estudante que, tipo, tinha problemas com a vida. Não sei se ela foi empurrada pra dentro dos trens ou ela pulou. Existem várias formas de contar. Sei que ela foi cortada no meio pelos trilhos do trem quando o trem passou e morreu. Só que ela ficou com alguns assuntos inacabados, então ela vem com só metade da parte de cima do corpo matar as pessoas. Maluco. Você fica pensando, cara, é meio estranha essa história, né? Porque se alguém vir com só metade do corpo de cima vir me pegar, eu chuto a cabeça. É mais fácil de acertar, né? Se você for para pensar, não passa tanto medo, assim, porque é realmente uma figura ali debilitada, né? Você... Poxa, ela não tem as pernas, vai correr atrás de você como? Com os braços? Na bananeira eu como rápido que ela. Que eu, andando, né? É engraçado que o nome, esse nome aí, né? TQTQ, seria vem de encontro ao som, né? Que ela faria ao se mover usando apenas os braços, os cotovelos. Tipo, tuf, tuf, tuf. Não sei lá, não parece pra mim TQTQ, não. Essa figura aí, por mais bizarra e assustadora que ela possa ser, mas estando ela numa situação de debilidade aí, talvez você conseguisse se defender dela numa luta corpo a corpo. Né? Ou correndo, né? É, exatamente. Porque ela vai correr atrás de você com o braço. Você perdendo a corrida pra ela, cara, você realmente merece morrer. Fato. Fataço. Temos também várias histórias no Japão. No Japão, tipo, o que mais acontece é, tipo, acidentes de rodovia por causa de espírito. Tem diversos lugares no Japão que tem o quê? Um pedestal, como que é o nome daquilo lá? É tipo uns mini templos de pessoas que morreram em estradas, que deixaram coisas pra trás. E simplesmente, muita gente morre em vários lugares dessas curvas, esses lugares. E tem um lugar chamado Túnel de Kiyotaki, que é bem famoso. Verdade, John. Bem lembrado. Os túneis do Japão são bem mal-assombrados, viu? Por causa do acidente. Ou até porque no Japão dizem que... Quando uma pessoa morre, por exemplo, de acidente, ou quando a pessoa tem muito rancor, ou algo que ela pendente aqui na Terra, ela acaba ficando ali, né? Onde ela faleceu. E o passar do tempo, ela começa a ficar com um pensamento mais de querer levar, tá ligado? De querer levar todo mundo junto com ele, né? Por isso que muitas vezes acontece acidente e ninguém sabe o motivo, né? Batido o carro ou caído de um penhasco. Muitas vezes são elas, essas mesmas pessoas, fantasmas, que aparecem de repente assim e conseguem... Arrastar alguém junto, né? Arrastar as pessoas ou simplesmente... Atrapalhar, fazer um caminho pra morte da pessoa. É. Você tenta frear o carro, mas... O freio simplesmente para de funcionar. O freio para, o carro começa a acelerar sozinho, você não consegue mais virar. Pronto. E consegue depois esperar atrás de você ou do seu lado. Nossa, aí o negócio é louco, hein? Se alguém aparecer assim pra mim, sei lá, mano, eu grito que nem uma galinha, rapaz. Sinceramente, eu ia ficar em pânico. Mas é bem intenso, cara. Por isso que no Japão, túneis assim são bem... Tem gente que fala que tem que tomar cuidado. Só que tem aquelas pessoas mais jovens, assim, que tenta aventura, assim, né? Beleza, vamos lá, parar no meio do túnel. E vamos lá, vamos esperar, vamos chamar, vamos lá, assim, pra ver se o espírito vem mesmo, né? Só que muitas vezes morre, né? No final. Então, mas dizem que tem um espelho lá dentro, é verdade? Um espelho que se você vê um fantasma simplesmente através do espelho, você vai ter uma morte horrível. Que eu saiba, eles aparecem no retrovisor também, né? É, então, mas eu acredito... Se eu não me engano, eu tinha lido sobre essa lenda uma vez, que diz que tem um espelho dentro do túnel em si. Que se você olhar pra ele e ver um fantasma, você vai, tipo, simplesmente ter uma morte simplesmente horrível. Bom, não sei se vem se é verdade. Essa entidade tá parada ali, não é uma boa causa, né? Se tá parada ali, se você vê o bichinho no espelho, você corre, rapaz. É, mas vai morrer de todo jeito, não que adianta, né? A não ser que você comece. Você chega e beija o cara e já era, mano. Ô, louco. Só pra complementar, já que estamos falando de espíritos, no Japão existe um lugar chamado Osorezan, que é um lugar se não me engano, em Aoyama. Dizem que lá... É como se fosse uma montanha, assim, né? Dizem que lá, o espírito que... Ela volta até lá, né? Até essa montanha pra poder encontrar com pessoas, entes queridos, né? Por exemplo, eu vou lá, quero ver minha avó, né? Digamos assim, um exemplo. Eu vou lá, né? Como dizem que ela volta. Eu falo com pessoas que conseguem... Possessar, né? Trazer a possessão pra elas, né? Isso, e conversar... Incorporar as pessoas. Incorporar, por exemplo, minha avó. Mas será que não é charlatão isso aí? Bom, tem relatos que... Pessoas, sabe, tem região, né? Cada um tem um jeito de falar ou pronúncia, assim, né? Ou até mesmo... Sotaque, né? Sotaque ou até mesmo uma coisa que só... Ela sabe. Só ela sabe. Aí a pessoa começa a falar. Tem gente que chora, tem gente que... Mas sei lá, mano. Parece armação. Igual aqueles negócios do Universal, sabe? Simplesmente alguém tá lá de cadeira de rosa, aparece lá e levanta a cadeira. Milagre! Bom, eu pretendo ir. Aí depois vai dar uns 20 carros pra outro cara lá do já era, entendeu? Eu pretendo ir nesse lugar aí, qualquer coisa eu. Você me fala, se é verdade. Comento. Mas tem lugar, não é só isso, né? Tem vários lugares, tipo, quando uma criança, lá no Nihon também, dizem que quando a criança morre antes dos pais, elas vão pra um lugar chamado Sai no Kawara, um por assim. Lá elas ficam eternamente colocando pedra em cima da outra, assim, cantando uma musiquinha e. Eu já ouvi falar dessa lenda. merda. Quem conseguir chegar acima de um metro, se não me engano, ela dizem que consegue subir. Só que, porém, aparece Oni, né? Oni pra atrapalhar as pedrinhas. Fica derrubando. Né? Ou seja, você fica eternamente ali parado. Complicado isso aí, hein, cara? Sim. Imagina você uma criança que morre antes dos seus pais. Nem mesmo uma criança, um adolescente, porque acho que dá no mesmo, né? Que você vai morrer antes dos seus pais de toda forma. Aí você fica empilhando pedrinha, rapaz. Eu ia brincar de Tetris todo dia, rapaz. Mas realmente ia ser um bagulho meio triste, né? É triste, porque você fica, tipo, com um monte de criança lá, todo mundo cantando uma musiquinha triste lá e fica eternamente lá. Imagina que tem isso. O que é um inferno perto disso, hein? Ah, só pra complementar, eu falei Oni, né? Tem que explicar que é Oni para então, Oni, dizendo que seria demônio. Porém, Oni no Japão em si tem Oni bom e Oni ruim. Demônio bom ou demônio ruim. Existem vários tipos de Oni. Tem aqueles que protegem a floresta, aqueles que protegem plantações, tem gente que protege vilas e gera colheita e assim vai. Existem vários tipos de Oni. Assim como também existem os Onis que vão fazer mal. Sim. Aqueles que levam pra morte ou sugam a sua vitalidade. Tem ainda também que, geralmente no Nihon, Oni é associado a coisa ruim, né? Isso, então, geralmente, né? Que atrapalha as pessoas e até no inferno ele é o... Ele tem o papel de judiar das pessoas, né? É, igual o Satã. Isso, só que aí tem o Emma-sama, né? Seria tipo o demônio... É o carinha que você vai encontrar com ele e falar, você vai pro céu e você vai pro inferno. Aí ele seleciona. Ele que decide, né? Através das suas ações aqui na Terra. Aí você fala, você vai pro inferno. Aí você vai lá e tá de cara com os Oni lá, velho. Daí já vai chegar a ser estuprado, os caras vão te bater. Te jogam num caldeirão lá de fogo. Arranca isso sua... não foi good, isso é verdade. Arranca sua língua. Por exemplo, se a pessoa é mentirosa, dizem na religião, né, do Japão. Da pessoa mentirosa, ela vai pro inferno, arranca a língua dela, se mata animais, esses mesmos animais que elas matam, tipo uma ave, né, por exemplo. Um unicórnio, vem te dar uma chifrada. Aqui, né? Se mata um passarinho. No inferno, você vai ver ela milhares de vezes maior que você te atacando também. Caramba. Imagina você desviar de um bico de um pássaro. O pássaro é rápido pra caramba, imagina beijar a flor ainda. É tipo você entendendo que já era, meu chapa. Que já você era, meu fez. Chapa. É. Na Terra, né? Você achou que não tinha nada. Castiga, né? É. Pelo que você fez. Você tirou uma vida ali, entendeu? Então o Oni, ele pode ser acessado como uma, na verdade, não como uma coisa ruim, mas sim como uma entidade. Sim. Faz sentido. Dizem que existem vários tipos mesmo de aparições que acontecem no Japão. Aparece, tipo, fantasma, aparece algum carro fantasma, alguma coisa assim. Existem vários tipos de lendas. E o que me lembra é da vila Inunaki. É uma vila misteriosa que simplesmente aparece do nada. Ninguém sabe do que acontece. Ela simplesmente aparece num lugar isolado, em lugares aleatórios, através de uma névoa. E dizem que realmente existe, não só um fantasma que tem lá dentro, mas existem, tipo, vários tipos de coisas estranhas que acontecem lá dentro. Daí, o que acontece? Existem lá dentro estupros, existem assassinatos, existem canibalismo e as pessoas vivem de jeitos estranhos lá. Simplesmente é uma vila misteriosa que existem vários tipos de pessoas estranhas. E nessa vila simplesmente é possível que você entre lá e você entre em uma outra dimensão e fica lá pra sempre, entendeu? Porque você não consegue voltar. Falando em vila, tem outra lenda também de uma vila chamada Sugisawamura, localizada em Aomori, né? Dizem, né? Ninguém sabe ainda, é porque é uma lenda. É uma lenda, de toda forma. Diz a lenda que na época Showa, nessa vila, apareceu um cara que ficou louco, sabe? Ficou louco, começou a matar todo mundo da vila. Era uma vila pequenininha ainda. Uhum. Matou todo mundo lá, saqueou, estrangulou. E depois no final se matou também. Ué? E isso fez com que a vila morresse. Não tinha mais ninguém ali. E essa vila foi tirada de mapas ou até de sites, sabe? Pelo fato de ter uma grande chacina ali dentro, né? Só que por ter esses assassinatos, muitos assassinatos, acabou virando um lugar cheio de... Yure, né? Fantasma. Fantasmas. Tendo que se você entra lá dentro, você não consegue mais voltar. Diz a lenda também que se você procurar ela, caso você achar, tem três dicas. A primeira começa na entrada, já com a placa escrito, se você entrar a partir daqui, né? Se for adentrar ainda, não vamos assegurar que você sairá vivo. Nossa. A placa já vem dizendo que você vai morrer chegando ali dentro. Eu já olho pra aquilo ali e volto, filho. A segunda, você vai mais adentro, você encontra um torii, sabe? Que sim, não... aquele portal. Isso, vermelho. E bem do lado tem umas pedras parecidas com... que lembram um pouquinho crânios. E se você conseguir chegar até a vila, porque é no meio do mato mesmo, né? Uhum. Você consegue ver como que ficou, né? Porque ninguém chegou a entrar lá e arrumar as coisas. Tá do jeito que deixaram, você entra lá. Ou seja, dá pra ver os corpos das pessoas que morreram lá, os ossos lá, assim, sim. Você vê sangue, você vê tudo quebrado. Tanto que fizeram um filme. Um filme? Um filme... Não foi um filme, foi uma animação. Uma animação, né? Eu acho que eu assisti essa animação. Uma animação que as crianças vão lá pra procurar uma outra criança, não é? Não. Então, esse é outro aí. É outro. Faz tempinho já, dos anos 90. Porque tinha um VHS. Eu tinha morrer de medo. Os jovens vão lá, né? Acham esse lugar, entram lá dentro. Só que começa a acontecer coisas estranhas, né? Eles vão de noite. É óbvio, né? Porque vão de noite essas coisas. Tem problemas, pessoas. Começa a ver pessoas correndo, passando assim ao redor da casa, só que o pessoal fica tipo, quem são, né? É, tipo, mora a gente aqui? Como assim? Estamos em quatro aqui. Começa a passar as pessoas, uma delas some nesse período, né? O pessoal fica, nossa, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Na hora que o pessoal sai para o lado de fora, ao redor deles tá tudo rodeado de pessoas, vestido de kimono ou até aquelas pessoas que trabalham em mais rural, sabe? Sim, roupinha sim. Meio suja, só que porém, cheio de sangue. Ah, em tudo com vez faca. De ser barro, é simplesmente sangue. É, com tudo segurando faca, segurando pedaço de madeira. Vai que você é um espadachim e mata todo mundo de novo. E eles começam a ir atrás. Nisso, todo mundo some. Só uma menina, que ela consegue chegar até o carro. Só que aí, pelo efeito das entidades, o carro não funciona mais. Ah, sim. Tanto que encontraram um carro também, perto de um meio da floresta lá, que tinha um corpo lá dentro. Ninguém sabe. E ninguém sabe o que aconteceu. Estranho, é. Bem estranho. No Japão tem muitas coisas assim que... sinistro, sabe? Uhum. Falando em vila, essas coisas a gente lembra de construção, certo? Uhum. Existe uma lenda bem famosa também no Japão, que eles falam que realmente aconteceu. Não falam que exatamente aconteceu aconteceu os espíritos, sim, mas é uma lenda. Mas a parte de colocar corpos dentro de pilares, falaram que foi verdade. Que era um fato fazer isso pra proteger a construção em si. O nome da lenda é Hitobashira. É, cara, essa lenda, particularmente, né, lendo ela, é bem, bem tenebrosa, né, cara? A ideia de você fazer sacrifício aos deuses, colocando pessoas ali como pilares dessas construções, cara, por mais que a lenda diz, né, que depois que você fizesse isso, suas construções ficavam sempre fortes, estáveis, aí durassem anos. Mas, cara, não sei se vale o preço não, né, cara? Você usar pessoas ali pra construir um prédio, alguma casa e ter a tua casa assombrada pra sempre ali por aquelas pessoas que você usou na construção, né? Gera ódio, né? E imagina o processo, né, cara? Que quem era responsável por fazer isso devia ter muito sangue frio, né, cara? Você colocando... Mexer com corpos, jogar... Mas não falam, não há relato se era corpo vivo ou era morto, né? Que colocavam, né? Imagina se coloca um corpo vivo e já taca cimento, cara. Eu ia me sentir um CJ. Você lembra da missão, né? Então... Mas é, realmente, a pessoa tem que ter um sangue frio muito, muito grande, cara, pra fazer um negócio desse. É que, se não me engano, a China, né, não acredito que seja a China, tem um exército de estátuas, né, que por cada guerreiro que morria lá, eles construíam uma estátua daquele guerreiro lá. E, tipo, eu vendo isso aqui, eu lembro muito disso, né? Imagina uma pessoa toda encimentada ali, sendo utilizada na construção de uma casa. Tipo, deve ser bem assustador mesmo. Fato, aqueles guerreiros lá é um exército de barro, né, que falam. É uma história legal, mas é lógico que os guerreiros morriam antes, né? Sim. Eu acho, pelo menos, não sei. Sim, também tem as lendas, né, de que vira e mexe as estátuas mudam ali, os guerreiros mudam de posição. Sério que existem essas lendas? Sim, sim, sim. Muitas vezes não aceita, né, que perdeu. Perder a batalha, né, é verdade, deve se gerar um tipo de rancor aqui, né? É, outra história que eu acho extremamente perturbadora é essa aqui da cabeça de vaca, né, que segundo a lenda aí, durante uma excursão escolar dentro do ônibus, o professor começou a contar histórias de terror ali pra entreter a garotada, né? E uma dessas histórias se chamava Cabeça de Vaca. Logo quando o professor começou a contar a história, todo mundo começou a ficar desesperado. Não, não, não conta essa não, para. E implorando pro professor parar, né? E, cara, ele não parou, né? E contou ali a história. O detalhe que ninguém sabe qual é o conteúdo dessa história. E, mas todo mundo que escutou essa história acabou entrando numa espécie de transe aí. Junto com o cara que tava contando, né? Esse é o detalhe, né? Exatamente. O cara não percebeu que ele começou a contar e não parou mais, né? Ele não percebeu isso. Exatamente. E quando ele acabou a história ali, parou e acabou o efeito do transe ali, ele voltou a si. Tanto o motorista do ônibus, quanto todos os alunos já estavam desmaiados ali com a boca espumando. E, tipo, não se sabe o porquê, né? Nem o conteúdo aí tinha nas palavras aí que o professor disse, mas a reza a lenda é que os alunos morreram alguns dias depois desse fato aí. É, tipo, bem assustador mesmo, cara. É bem estranho, né? Como fala cabeça de vaca em japonês? Ushinotama. Estranho, né, rapaz? Imagina você chega numa história assim, opa, vou começar a contar a história de cabeça de vaca. E todo mundo, não faz isso não, mano. Eu ia ficar, nossa, é louco, cara. Nem eu quero isso na minha vida, não. Quando você volta assim, né, você já contou a história e tá todo mundo morreu. E, mas não é relatos do cara que contou morreu também, não? Sim, eu acho que... acredito que não, cara. Talvez ele tenha ficado vivo, né? É, vai ver ele que contou a história, né? É, pior que ele ficou vivo, né? A perturbação que ele carregou pro resto da vida dele, né, cara? É, fato. Falar de uma última lenda, né? Pra acabar, assim. Mas uma lenda, assim, bem diferente. em vez de ser algo do tipo de um fantasma que te persegue, vamos falar de uma brincadeira que tem no Japão. Se chama Hitori Kakuremo, que seria tipo, esconde-esconde sozinho. É isso, né, traduzido? Hitori Kakuremo. Hitori, isso. É, seria esconde-esconde sozinho, mais ou menos, traduzido exatamente ao pé da letra, né? Hitori Kakuremo é o seguinte, é uma brincadeira que é bem, bem estranha, pra falar a verdade. Você tem que ter um ursinho, pode ser qualquer coisa, mas, tipo, tem que ser uma pelúcia, que tenha pelo menos uma parecida, assim, com alguma coisa que tenha duas pernas, dois braços, que ande. O que você tem que fazer? Você tem que cortar a barriga dele, tirar totalmente o negócio de dentro dele, e, tipo, sabe aquele enchimento, né? Você tira o enchimento dele e enche de arroz. Pega uma linha vermelha e costura a barriga de volta. É aí que acontece. Você vai acender todas as luzes da casa e vai falar assim, é minha vez. E vai começar a contar. E você vai atrás do bicho. Ele vai estar sempre no mesmo lugar. Achando ele, você vai pegar uma tesoura, uma faca, qualquer coisa pontiaguda e vai furar a barriga dele gritando, eu te peguei, eu te peguei, eu te peguei, furando a barriga dele várias vezes. Aí que vem a parte ruim, galera. Você simplesmente vai pegar e vai falar assim, agora é sua vez. Você apaga todas as luzes e vai se esconder. Ferrou. Então, há relatos, assim, da galera que falou que já fez, que o bicho anda e some de onde tava. Ele levanta, vai fazer alguma coisa. Sério, cara, eu fiquei com muito medo quando eu fiquei sabendo disso aí. Eu falei, nunca vou fazer isso sozinho, mano. Vou fazer isso aí, João. Não, vai sozinho, cara. Você se vira. Aí depois você me fala o que aconteceu. Mas dizem que você ouvia os passos do bichinho por causa do arroz que faz barulho dentro, né? E às vezes você conseguia sentir uns sopros no seu pescoço e alguma coisa do tipo. Mas você tem que se atentar ao detalhe. Se o bicho te pegar, ele vai fazer exatamente a coisa que você fez com ele. Ele vai pegar a coisa pontiaguda, enfiar na sua barriga e falar, eu te peguei, eu te peguei, eu te peguei. E aí, cara? Você vai ter a barriga toda furada. Ou seja, você chamou por aquilo, entendeu? É um negócio que... Você começou, né? O bicho tem que se vingar, né? Mas eles falam que existe uma forma de você se livrar. Ó, isso é da hora, hein? Mas se livrar é da hora. É porque eu gosto da parte de me livrar, da parte que ficar de boa, né? Então vamos lá. A parte de se livrar é a seguinte. Dizem que você pode pegar e cuspir no bichinho água com saquê ou com vinagre que tiver na sua boca e cuspir no corpo do bicho inteiro. O bicho vai parar e acabou. Aí depois disso você tem que queimar o boneco. Se caso não funcionar dessa forma, você pode sair do lugar onde você tá e falar assim, eu ganhei. O bicho vai parar de se mexer e pronto. Ou você ganha. Detalhe, tudo isso tem que ser feito às 3 da manhã. Eu não sei o motivo, só é a regra do jogo. Você tem que fazer às 3 da manhã. Dizem que pra você tentar isso, seria bom você ter uns amigos lá de fora, porque se alguma coisa sair do lado do controle, você simplesmente salva seu amigo que tá lá dentro e pronto. Porque a partir do momento que você não estiver mais sozinho, não é mais Hitori Kakuremo, né? Então acabou a brincadeira. Então, se vocês tentarem aí, galera, vocês podem colocar aí, tipo, sei lá, no comentário aí pra gente. Eu vou estar, tipo, realmente bem interessado no assunto. Eu me interesso por essas coisas, porém não tenho coragem de fazer nada. Mas eu gosto de ouvir histórias, assim, pelos que aconteceram. Só avisando que dizem que 3 horas da manhã é o horário que abre as portas do inferno, né? É, eu já ouvi falar nisso também. Eu lembro que... Verdade, mano. Você fez eu lembrar de uma coisa. O quê? Eu lembro que eu tava aqui em casa. Tava jogando, pá, tranquilo. Acho que era 2h50 da manhã. Tava tranquilo aqui também, né? Porta aberta aqui do quarto. Tava jogando, né? Só que tudo escuro, né? Todo mundo tá dormindo também. Quando eu 3 horas, a torneira abriu de casa. Medo, rapaz. É que, tipo, eu olhei assim, associei, né? 3 horas, torneira aberta. Tá, acho que alguém deve estar acordado, né? Você foi? Não. Ah, tá. Eu ia falar assim, não, deixa aqui, acabar a água. Eu fiquei em silêncio assim, né? A torneira abriu lá, começou a cair água. Quando 3h01, fechou. Aí eu fiquei, tipo, eu liguei a luz, fui ver, tipo, meu pai tá dormindo, minha mãe também e meu irmão também. Aí eu, tipo, mano, vou dormir, cara. Fechei a porta, cara. Primeira coisa que eu faço é, sei lá, mano, ligar pra um padre exorcista. Aquele dia foi tenso, velho. É, imagino mesmo. É, né, esse jogo aí lembra bastante essa linha, né, das lendas urbanas, que quando a gente era mais jovem ali, adolescente, eu sempre rolava na escola, né, dois jogos, né, o jogo do compasso e o jogo do copo lá, né. Do copo nunca fiz. Do compasso foi... Do compasso já fiz. É, foi tenso. Ainda bem que eu sempre consegui isso aí. São bem famosos, né, fazem bastante sucesso também. É, como foi a sua experiência no jogo? Ah, cara, eu, sei lá, eu comecei a me sentir estranho. Tipo, eu não acredito no que acontece no jogo do compasso e no jogo do copo. Ou já até acredito um pouco, sabe, mas esses dois nessas duas brincadeiras não acredito muito não. Mas o que acontece? O meu medo é, eu comecei a ficar meio estranho, não sei se foi pelo medo, se foi pelo adrenalina, não sei. Que a pressão começou a cair, eu comecei a suar frio. Eu acho que foi medo, mas tudo bem. O cara tava recebendo já, né, o cara. Sei lá, só sei que eu falei assim, ô, gente, eu quero sair. Alguém pode me perguntar se eu posso sair? Ele pode sair? Sim, eu saí, pronto. Nunca mais quis brincar daquilo na minha vida. Essa foi a minha experiência. Um amigo meu, o nariz dele começou a sangrar. Mas ele já tinha alergia pra caramba, então a gente não tem como saber se era real, né? Mas aconteceu já. Caramba, que tem isso aí, mano. É, eu nunca tive a oportunidade de participar, não. E talvez nunca tivesse a coragem também, não. Porque naquela época eu realmente sofria sofrer influência, assim, do medo. Eu ainda sinto, então. Eu sou influenciado demais pelo medo. É, bom, acho que no modo bem básico, introdutório aí, as principais lendas são essas, né? A gente contou algumas aí das mais famosas. Uma coisa fora do contexto aqui, né? Tem aquele Hakumonogatari, né? Que quando você tá contando histórias de terror, assim, ou coisa que aconteceu com você, vem lota, né? Você chama as coisas também pra cá. Nem tá nós três aqui, né? Já fala, ó, eu vi isso, eu vi aquilo, os entes também vêm. Os que você viu, eles vêm, gente. Não só o que você viu, os que tá por perto também, né? Então, por isso que existe o Hakumonogatari, esse tipo uma história, 100 histórias de terror, no caso, né? A pessoa prepara 100 velas acesas. Cada um conta uma. Aí vai apagando. Aí vai apagando um por um. É quando chega no último e apagar, dizem que tem 100 entidades dentro do local. Nossa. Só que aí você apaga a luz, né? Ainda bem que a gente falou de pouca história, né? Nossa. Vamos começar a se exorcizar aí, vamos passar como que é o nome daquela benzedeira, sei lá. Vamos chegar na benzedeira e falar assim, mano, me descarrega aí, mano. No Japão é fogo, né, cara? Porque questão de guerra, pessoas que se matam por qualquer coisa, assim, acaba ficando pra cá e, beleza, vou levar outras pessoas junto comigo. Ou vou atrapalhar a vida dela, ou vou ficar stalkeando ela. Acaba prejudicando, né, por exemplo, nem uma pessoa, assim, que enxerga ou sente, assim, ele acaba vindo pra essa pessoa, né? É verdade. Ah, beleza, ele tá me vendo, então eu vou pedir ajuda pra ela, por exemplo. Ou vou ficar junto com ela. Você sem saber, acaba prejudicando, né? Que a pessoa não começa a ter infelicidade na vida pelo fato de estar perto de você, né? Essa aproximação, né? Bom, acho que essa aí foi a deixa perfeita pra gente encerrar esse assunto aí antes que o ambiente comece a ficar cada vez mais carregado aqui. Tá estranho, né? Já tá bem estranho, já tá ouvindo uns barulhos estranhos ali fora. Mas beleza, vai. E eu vou dormir aqui, caramba. Você tá esperado. Mas assim, minha casa é muito maior e lá eu fico praticamente sozinho, então. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa, hein? Bom, eu tive bastantes experiências com isso, eu tava vendo os negócio assim, nessas umas épocas aí. Ainda bem que eu parei. Mas uma coisa eu falo pra vocês, cara. Olha, se vocês têm a coragem de fazer essas coisas, não façam, velho. Exatamente. Porque atiçar esse tipo de coisa não é uma coisa boa, entendeu, gente? Eles não você não pode brincar com essas coisas, porque é coisa séria. É, exatamente. Se eles conseguirem, eu vou te levar. Então, não pode. E outra, o pessoal fala assim, não, a galera faz essas coisas, tipo, e os vivos mortos não podem fazer nada com a gente, cara. Olha, sinceramente, pra mim essas coisas de gente morta, assim, que acontecem essas coisas, o que? Gera coisas negativas. Coisas negativas trazem coisas negativas pra sua vida, entendeu? Você fala assim, ah, minha vida tá uma bosta. Então, você já sabe o que você fez, né, amigo? É, tem casos, tipo, que você zomba, assim, né? É, então. De uma pessoa que faleceu já, ou vai até onde ela tá enterrada e fica zoando. Aparentemente, sei lá, não aconteceu nada comigo. Mas isso pode aparecer mais pra frente, né? Exatamente. Só ficando pouco a pouco doente. Eu prefiro ficar de boa. Essa é a minha consideração aí pro final aí, galera. E é isso aí. Minha consideração é, apesar das coisas acontecendo comigo, eu sou de Deus, tá, rapaz? Sei lá, hein? Sei não. Eu creio muito no Senhor e, mano, vou orar muito hoje, cara. Bom, é isso. Esse foi o quinto episódio do Papo de Japa. Pra encerrar aí, né, só gostaria de dar alguns dois recados aí. Primeiro, a gente, nesse final de semana aí, teve no Akimatsuri, lá em Mogi. A gente vai estar lançando em breve aí. Ou talvez quando a gente já lançou esse episódio, provavelmente a gente já tenha lançado, né, o material do evento aí, né? O que a gente achou, foto, vídeo lá, nossa opinião do evento. E gostaria de fazer duas recomendações aqui, né? Recomendar um podcast parceiro nosso aí, do que é o Power Nerds. Podcast de cultura geek aí, né? Se você gosta desses assuntos aí, nerd, geek, quadrinhos, HQ, games, anime, você vai estar bem servido aí. Link vai estar na descrição. Fazer um jabá aqui da casa, né? Dá uma olhada aí no canal de games do Jun aqui. Opa! Que você deve estar de saco cheio aí já de vídeo de Minecraft aí, cara, no YouTube. Nossa! Então tá surgindo um novo canal de gamer raiz aí pra você curtir. Beleza? Então, por enquanto é isso. Aguardem aí que vai estar pintando muito conteúdo bom aí no Papo de Japa agora. A gente vai estar alavancando aí o nosso site, beleza? Então, deixa aí nos comentários, né? Se você já teve algum tipo de experiência sobrenatural aí, ou algo do tipo, né? Ou sugestão de tema aí, o que você quer que a gente fale, tá? É isso aí, até a próxima semana então. Um abraço, galera. Falou! Falou aí, pessoal. Fica com Deus. Até, galera. Boa sorte aí. Durmam com... Não, vou falar isso não. Durma aí com os anjinhos, rapaz. Falou.